Sessão 27. De As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 27 do livro 2 de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Quando tu choras. Quando tu choras, meu amor, teu rosto brilha formoso com mais doce encanto, e as leves sombras de infantil desgosto tornam mais belo o cristalino pranto. Oh, nessa idade da paixão lasciva, como prazer é o chorar preciso! Mas breve passa, qual a chuva estiva, e quase ao pranto se mistura o riso. É doce o pranto de gentil donzela, é sempre belo quando a virgem chora. Semelha a rosa, pudibunda e bela, toda banhada do orvalhar da aurora. Na noite o pranto, que tão pouco dura, brilha nas folhas como um rir celeste, e a mesma gota transparente e pura treme na relva que a campina veste. Depois o sol, como sultão brilhante, de luz inunda o seu gentil serralho, e as flores todas, tão feliz amante, cioso sorve o matutino orvalho. Assim, se choras, inda és mais formosa, brilha teu rosto com mais doce encanto. Serei o sol e tu serás a rosa. Chora, meu anjo, beberei teu pranto. Rio 1858. Fim da sessão 27.